como inventar um adeus, se já é amor. Como cortar pela raiz, se já deu flor. Como inventar um adeus, se já é Como inventar um adeus, se já é.